Bom dia, Roger Pires. Bom dia, Onaide. Um prazer muito grande ter ouvido você e as suas mensagens no seu programa. Muito obrigado aí pela companhia. E a partir de agora, o Notícias da Manchester. A informação dos principais acontecimentos. Agora, para você. Notícias da Manchester. No ar o programa Notícias da Manchester desta quarta-feira, hoje dia 31 de outubro de 2012. As manchetes de hoje. Jornal O Hoje, Banco Central anuncia sistema de pagamento via celular. Folha de São Paulo, um policial é morto a cada 32 horas no Brasil. O estado de São Paulo, furacão Sandy, mata ao menos 38 nos Estados Unidos e afeta milhões. Jornal Agora, justiça impede que plano de saúde limite tratamento. Correio Brasiliense, drible na lei acelera carteira de motorista. Notícias da Manchester, Ademar Santillo. Está de volta ao programa Notícias da Manchester, Ademar Santillo. Muito bom dia, Ademar. Bom dia. Bem, ainda continua repercutindo, e muito, a entrevista que o prefeito de Anápolis, Antônio Roberto Gomide, deu à imprensa de Goiânia e que saiu ontem parte dela no Jornal Popular, na coluna Giro. Nessa manifestação do prefeito, ele realmente causou uma preocupação. Preocupação na população de Anápolis. Porque na sua administração já houve gasto exagerado com chamados comissionados. Quando Pedro Sayão era prefeito, em 2008, Gomide criticava muito Pedro Sayão, alegando que ele criara muitos cargos comissionados, que não havia necessidade de tanta gente comissionada na prefeitura. E que ele iria acabar com cargos comissionados, ia diminuir substancialmente o número de comissionados na prefeitura, entendendo que esses cargos poderiam, por um valor menor, ser preenchidos por concursados, aqueles que entram no serviço pela porta da frente, através do concurso público. Mas não foi isso que aconteceu. Com o passar do tempo na primeira administração do Antônio Gomide, ele praticamente duplicou o número de cargos comissionados que haviam em Anápolis. São muito mais de 1.000 comissionados. Então isso trouxe um desalento à população, que esperava que haveria realmente seriedade nessa parte, na parte do aproveitamento de pessoal. Mas não foi o que aconteceu. Os cargos comissionados foram criados aí à mão cheia. Pois bem, agora a Prefeitura de Anápolis, prestem atenção. A Prefeitura de Anápolis tem 17 secretarias. 17 secretarias. Tem secretaria aí que não tem razão nenhuma de existir, uma vez que já há órgão que faz o seu trabalho há muito tempo. 17 secretarias. E ele anunciou lá em Goiânia que vai criar mais 4. Vai para 21 secretarias. Eu pergunto, modernizou o sistema administrativo? A cidade exige realmente a criação destas secretarias? Se fosse assim, tudo bem. Mas não é assim. Nós estamos vendo que está faltando recurso para a saúde. Há lugar aí que precisa de escola e a escola não foi construída. Mães que vão de madrugada em busca de uma oportunidade na creche e não encontram o atendimento na creche. serviço de infraestrutura que precisa ser feito pela cidade inteira. É muita coisa que a cidade precisa, é essencial, mas o serviço não se realiza. Agora, criar mais 4 secretarias, sabe para que vai aumentar de 17 para 21? É porque ele fez um grande acordo político. É, o prefeito Antônio Gomide fez um grande acordo político. Pegou aí vários partidos para apoiarem a sua candidatura. E eles apoiaram. E resultado, e agora que a eleição passou, a batata quente está na mão de quem? Do prefeito que ganhou. Antes era tudo alegria, satisfação, festa. Mas agora ele tem que cumprir o compromisso. E como cumprir o compromisso? Esse apoio não foi dado a troco de nada, não. Esse apoio não foi em troca de benefícios para o bairro. Não foi em troca da construção de uma creche, de melhoria na saúde, de construção de escola, de atendimento na rede de água. Não, não foi nesse sentido, não. O acordo foi tomar lá da cá. Olha, eu vou te apoiar, mas vou precisar do emprego. Vou ficar desempregado. Você vai ver quanta gente aí que perdeu a eleição e que vai ocupar cargo comissionado. Você vai ver gente que ganhou a eleição deixando a Câmara Municipal, indo para a Prefeitura para abrir vaga para um outro que vai assumir na Câmara Municipal. Esse acordo político pode interessar ao prefeito, mas não interessa ao povo de Anápolis. É dinheiro gasto desnecessariamente. É o verdadeiro trem da alegria. Apoiou, vai receber uma coisa em troca. Você preste atenção como é que vai ser formado o secretariado. Preste atenção nos cargos comissionados, se não são apadrinhados daqueles que apoiaram o prefeito, ou então familiares daquele. Você está me ouvindo aí, você não vai ter vaga, não. Quem vai ter vaga é quem está lá ligado, a quem apoiou a candidatura dele. Então isso é ruim. Isso é ruim. Tinha que acabar essa coisa. Tinha que acabar isso. Se no passado ele criticou tanto o outro, porque tinha cargo comissionado que ele dizia que era demais, por que que criou o dobro do que tinha no passado? Qual a justificativa? Nós temos que ficar vivos em relação a isso. E temos que falar que, afinal de contas, é o dinheiro do povo que vai para o pagamento desse pessoal. É o dinheiro do seu imposto que poderia ser aplicado na escola, na creche, na saúde, e que vai pagar aqueles que apoiaram o prefeito na sua campanha. Você participa do programa Notícias da Manchester deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog, noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Plantão Policial. Plantão Policial. Márcio Gomes. Bom dia, trazendo a partir de agora as principais ocorrências registradas no plantão da Polícia Civil e Militar nas últimas horas em Anápolis, um plantão de relativa calma. Infelizmente, já na manhã de hoje, tivemos uma tentativa de homicídio que foi registrada na Praça do Emanuel, onde fez como vítima o Jonathan da Silva Ferreira, 25 anos de idade. Ele foi agredido por um golpe de faca nas costas. Ele foi socorrido pelo SAMU, foi conduzido até o hospital de urgências, onde encontra-se à disposição, ou fazendo tratamento, aliás. Infelizmente, o agressor não foi encontrado pela polícia. Uma outra ocorrência também registrada de ontem para hoje foi que a prisão do Valdinei de Souza Carvalho, preso com 100 gramas de crack. Esse rapaz está sendo autuado nesse momento no primeiro DP e depois será encaminhado para o presídio. Um outro jovem, um adolescente, foi preso pela polícia, foi apreendido, levado até a delegacia Lá, ele teve 24 pedras de crack apreendidas e ele foi liberado na sequência por não estar cometendo crime violento. A mesma sorte já não teve o rapaz que foi preso pelo GENARC, através do doutor Alex Vasconcelos e também do doutor Tiago Torres, delegado do primeiro DP, o Vander Augusto de Oliveira, o mexicano. Esse rapaz saiu do presídio no início do mês, onde cumpria pena por homicídio. Foi preso no final da tarde de ontem, mais uma vez com crime hediondo. Com ele, a polícia encontrou 3,5 kg de crack, que, quando fatiados, renderia 210 mil pedras da droga. Esse rapaz volta para a cadeia 27 dias depois de sair do presídio. Ele já respondia um processo por tráfico e um outro processo por associação ao tráfico. Volta agora como traficante. Doutor Alex Vasconcelos, delegado titular do GENARC, nos deu detalhes de como chegou a esta quantidade de droga. 210 mil pedras dessa droga maldita. O Vander, conhecido aí no meio como mexicano, cumpria pena pelo crime de homicídio no centro de inserção social da nossa cidade, saiu no início desse mês agora. Desde então, nós já vimos monitorando ele porque tínhamos informações em diligências passadas que ele ia manter em depósito uma grande quantidade de droga. Droga essa que a gente sabe que não era dele. Sendo que na manhã de hoje foi confirmada essa suspeita de que lá no local havia uma grande quantidade de entorpecente, momento que foi feito o adentramento, bem como a prisão deste. É muita droga, né, doutor? Ele falou para quem ser distribuído quase 4 quilos de pasta base? Bem, no momento que a gente pegou a droga, ele prontamente assumiu que era dele a pasta. A gente sabe que não é, mas usando as palavras dele, que ele já, inquirido, ele falou: não, a droga é minha, não vou falar de quem que é minha, eu já acabei com a minha vida, essa pena aí do tráfico aí pra mim não é nada. Então, diante dessas declarações, né, e da droga apreendida e vários outros indícios, foi configurado o crime de tráfico. Lembrando que o simples fato de você manter em depósito essa grande quantidade de droga já configura o crime de tráfico, até porque ele não ia usar, né, quase 4 quilos de pasta básica de cocaína. Dá bastante pé de crack isso, diluído aí, cada quilo aproximadamente 60 mil pés de crack, depois de misturado, vão dar 210 mil pés de crack aproximadamente. Essa droga aí provavelmente não ia ser retirada toda, né? Ia ser retirada em partes, mas é uma droga de rápido comércio, né? A gente sabe que o crack é uma droga que o efeito é muito passageiro, rápido demais o efeito da droga no usuário. Então essa droga ia ser consumida rapidamente, com toda certeza. Doutor, às vezes eu me pergunto muito, né? Porque nós não é comum encontrar laboratórios que fabricam crack. É uma coisa muito reservada e poucos existem. De onde vem tanta pedra para Anápolis? As nossas investigações dão conta que essa droga, a maior parte, não é produzida aqui em Anápolis. Ela já vem em forma de crack, né? Essa cocaína mais misturada já vem e é feita a distribuição do grande para o médio, do médio para o pequeno, do pequeno para os aviõezinhos, como são conhecidos aí os vendedores que vendem, que andam sempre com essas pequenas porções. Então essas notícias vêm que a droga já vem preparada de fora para cá. E não é um pequeno traficante que guarda um tanto de droga desse, né? Não, com certeza, né? O mexicano, ele deve ser uma pessoa que goza da confiança de um grande traficante, até porque nenhum traficante é bobo de deixar uma droga avaliada em aproximadamente 70 mil reais na mão de um usuário, de uma pessoa de desconfiante. Ele já cumpriu pena ou cumpria pena por homicídio. Com certeza não terminou a pena toda. Se condenado nesse crime aqui, doutor, pode pegar mais quantos anos? Bem, no caso do crime de tráfico, né, ele pode sofrer reprimenda da pena de 5 até 15 anos de reclusão, né? Somado aí com os demais crimes que ele cometeu, lembrando que ele ainda responde por um crime de tráfico, associação para o tráfico, e pode complicar ainda mais a situação dele. Com tanta droga, o Vander Augusto de Oliveira acabou sendo preso, autuado em flagrante, está na cela do GENARC aguardando uma transferência para sua antiga morada, ou seja, a cadeia pública. Estas foram as principais ocorrências registradas nas últimas horas na área policial. Plantão policial. Notícias da Manchester. Notícias do Brasil. Um policial é assassinado a cada 32 horas no país, revela levantamento feito pela Folha de São Paulo nas secretarias estaduais de segurança pública. De acordo com esses dados oficiais, ao menos 229 policiais civis e militares foram mortos neste ano no Brasil, sendo que a maioria deles, 183 ou 79%, estava de folga. O número pode ser ainda maior, uma vez que Rio de Janeiro e Distrito Federal não discriminam as causas das mortes de policiais fora do horário de expediente. O Maranhão não enviou dados. São Paulo acumula quase a metade das ocorrências, com 98 policiais mortos, sendo 88 PMs. E só 5 deles estavam trabalhando. O estado concentra 31% do efetivo de policiais civis e militares do país, mas responde por 43% das mortes desses profissionais em 2012. Notícias da Manchester. O segurado que venceu uma ação judicial contra o INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, acima de R$ 32.700, e teve seu atrasado liberado até o dia 29 de junho, pode consultar se receberá o dinheiro em 2013. A Comissão Mista de Orçamento publicou ontem uma lista com os atrasados acima de 60 salários mínimos que serão pagos em 2013. O pagamento costuma sair entre abril e maio. Quem conseguiu revisão ou concessão de benefício na Justiça vai precisar do número de seu precatório para consultar a lista. Para ações de Mato Grosso do Sul e São Paulo, é preciso escolher a lista de precatórios do TRF3, Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Você participa do programa Notícias da Manchester, deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog, noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Cotação do dólar. O dólar teve uma pequena oscilação para baixo em relação ao real no dia de ontem. Então, um dólar comercial está valendo, nesta manhã, R$ 2,031. O dólar paralelo, R$ 2,14. O dólar paralelo, R$ 2,18. O dólar turismo, R$ 2,14. Notícias da Manchester. Olha, o juiz federal Alderico Rocha Santos, em substituição na 11ª Vara Criminal de Goiânia, determinou o sequestro e o arresto de bens de 21 pessoas físicas e jurídicas ligadas a Carlos Augusto Almeida Ramos, o Carlinhos Cachoeira. Como os senhores sabem, o Carlinhos Cachoeira foi preso no dia 29 de fevereiro, depois que saiu a gravação feita pela Polícia Federal na Operação Monte Carlo. Os bens apreendidos, já avaliados, somam R$ 81 milhões, mas ainda não há avaliação de vários imóveis, dentre eles, algumas fazendas. Então a Justiça manda bloquear bens de Cachoeira, da família dele também, e aliados. O valor total dos bens sequestrados supera R$ 81 milhões. CPMI havia alertado o Ministério Público Federal sobre a probabilidade de venda desses imóveis. Os bens detectados pela Justiça e determinou a Justiça o sequestro desses bens são 7 veículos, 50 apartamentos, casas e salas comerciais, 30 lotes e terrenos, 12 fazendas, chácaras e glebas similares, 3 prédios e 1 avião. A justiça ordenou o sequestro, o arresto e apreensão de bens de 21 pessoas físicas e jurídicas ligadas ao empresário Carlos Cachoeira. A parte já foi avaliada em R$81 milhões. É a segunda vez que o grupo tem patrimônio bloqueado. A CPMI havia alertado para risco de venda desse patrimônio. Então essa decisão foi tomada no dia 22 e publicada hoje, chegando ao conhecimento da população. O advogado de Cachoeira, o Nabor Bulhões, diz que não sabe de nada sobre o sequestro de bens do Carlinhos Cachoeira. Diz que não recebeu nenhuma comunicação até agora a esse respeito. Por outro lado, às 10h30 de hoje, a CPMI no Congresso Nacional se reúne para ver se prorroga ou não os trabalhos. Ontem foi feita uma reunião à tarde, mas não houve acordo entre a bancada do governo federal e os parlamentares de oposição. A oposição quer 180 dias. A bancada do governo quer, no máximo, 30 dias para terminar o relatório do que já foi feito até agora. A oposição acha que não deve encerrar o trabalho da CPMI sem investigar a questão da Delta, principalmente em Goiás, onde há muita aplicação de recursos e muita gente envolvida que não foi ainda devidamente esclarecida a presença desse pessoal no envolvimento com a Delta. Então, diante disso, está um impasse. Se não houver uma solução às 10h30, a CPMI encerra dia 4 de novembro. E aí o relator vai apresentar o seu relatório parcial, sem falar sobre a Delta, mas falando sobre Goiás e sobre políticos de Goiás, inclusive em relação ao governador de Goiás, Marconi Perillo. É uma queda de braço que há lá e que nós vamos saber hoje, lá por volta de meio-dia, como é que vai ficar. Se ela vai prorrogar o seu percurso até 180 dias e, consequentemente, levantando a questão da Delta, ou se a Delta realmente vai ficar de fora, o que vai ser uma verdadeira pizza, porque, na verdade, aí não se trata de CPI de Cachoeira, aí trata-se de CPI da Delta, que é pior do que o Mensalão, que está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Notícias da Manchester. E agora nós vamos ao nosso repórter Geraldo Divino. Ele vai conversar com a doutora Tânia Valeriano, que é da Saniago, para dar explicação a respeito de reclamações que têm chegado até o nosso programa. Vamos lá. Ademar Santino, morador da rua Franklin Velano, na Vila Nossa Senhora da Badia, liga reclamando que foi feito esgoto naquele local e ficaram faltando mais ou menos algumas ruas sem fazer. Tem um torno de 200 casas, então, segundo ela, já justifica o esgoto. Eu estou com a doutora Tânia Valeriano, diretora da Saniago e ANAP. Doutora Tânia, o que é que a senhora pode dizer para essa senhora que ligou? Bom dia. Bom dia. Já existe um projeto para conclusão de todo o setor, inclusive algumas ruas ali na divisa do Jardim Samambaia com a Senhora da Badia, provavelmente serão feitas ainda nesse ano, e o restante do bairro para o próximo ano de 2013, nós já teremos obras ali naquela região para completar toda aquela região da Nossa Senhora da Badia e o entorno ali. Perfeito. A doutora Bernadette, ela é proprietária de um restaurante lá nas proximidades da Ceasa. E ela disse que não tem esgoto lá. Se tem programado, ela disse que, como é restaurante, toda semana ela tem que limpar a fossa dela, toda semana. Se tem alguma coisa programada para atender aquele setor da cidade. Também. Para o próximo ano, nós teremos um grande contrato, né, 63 milhões já destinados, já tem um convênio assinado, e no ano que vem já inicia essas obras. E essa região, São Joaquim, Jamil Miguel, que vem até ali, Jardim Nações Unidas, Parque das Nações, essa região realmente tem sido onde a gente tem observado o maior clamor da população, né? E com certeza vão estar iniciando as obras por ali. No ano que vem, também a dona Bernadette com certeza terá esse benefício à disposição lá do seu estabelecimento. Notícias da Manchester. E se você quiser participar, telefone para 3943-9303 ou então pela internet. Muito obrigado pela participação de todos vocês. E nós estamos aqui para divulgar e levar o conhecimento também das autoridades. E agora vamos àqueles que telefonaram para 3943-9303 e deixaram a sua mensagem aqui. Vamos lá. Fala, comunidade. Demar, tô ligando, sou morador aqui do Polo Centro 1 e atrás da REG. Acredito que o senhor já deve conhecer e saber que a nossa reclamação é antiga aqui sobre asfalto. E o que que acontece? Nada de asfalto aqui na redondeza. Chegou a passar umas patrolas aqui na rua aqui próximo, colocaram os piquetinhos na rua, a população ficou toda assanhada por causa daquilo. Teve eleição, parou tudo, as máquinas desapareceram, sumido, tem nada aqui não, entendeu? Tem situação aqui que rua até desapareceu no mato. O prefeito podia voltar com as máquinas pra cá, e hoje eu vi a reportagem sobre algumas obras aí de asfalto também. Queria saber qual que apareceu da prefeitura pra lá, São Paulo Centro 1, que tá totalmente abandonado. Aí eu gostaria de contar com a sua ajuda aí. Mas muito obrigado. Fala, comunidade. Oi, meu nome é Nelly. Eu moro na Avenida Araguaia do Baixo Luz, e em frente à minha casa lá na quadra 52, loja 21, tem uma erosão lá. Eu acho que foi a chuva que fez, né? Porque escorreu lá, enxurrada lá e abriu onde é o esgoto. Aí eu gostaria muito que vocês olhassem lá para ver se tampa lá. E eu já fiz várias reclamações, não resolveu nada. Muito obrigada. Fala, comunidade. Boa tarde, Demar Santillo. Aqui quem fala é o Anacleto. Eu sou morador aqui, Demar Santillo, da Vila João 23, aqui no bairro de Lourdes, mais precisamente na rua PM7. E a denúncia que eu quero fazer, Demar Santillo, é que o pessoal está jogando lixo aqui na margem da BR-153, que é o finalzinho da Vila João 23 aqui. Eu queria ver, Demar Santillo, o que o senhor pode fazer para nos ajudar aí? Porque a gente vai lá na postura, a gente reclama, a postura vem aqui e fala com o pessoal, parece que não dá multa, não resolve nada, e o lixo está só aumentando, né, Marcantino? Os moradores que moram aqui não aguentam tanto fedor, lixo, rato, barata, e nessa época de chuva que está começando agora, inclusive a minha noiva, ela acabou de pegar dengue agora, por culpa de água parada e de lixo que está aqui, né, Marcantino? Aí eu gostaria de saber se tem como o senhor dar uma coisa para nós, tá? Eu estou com o endereço aqui, ó, esse aqui é o pessoal que joga lixo aqui, ó. Eles moram na quadra C, lote 16. Esses moradores, Demar, todo dia estão jogando lixo aqui na margem da BR. Então, vê o que o senhor pode fazer para nós, Demar. Eu estou com a ajuda do senhor aí, pelo amor de Deus. Muito obrigado, hein? Fala, comunidade. Boa noite, Demar Santillo. Meu nome é Anacleto, Demar. Eu moro aqui na rua PM7, na Vila João 23. A Vila João 23 é aquela que fica aqui no bairro de Lourdes, à margem da BR-153, Demar. E a minha reclamação, Demar, é o seguinte, que a vizinhança aqui fica jogando lixo entre aqui a BR, né, 153 aqui, no final da Vila João 23, da PM7 aqui, Demar Santillo. A gente reclama na prefeitura, pede para eles vir cá limpar, tirar o lixo, eles não vêm. Então eu gostaria que o senhor pudesse ajudar a gente aí, para fazer pelo menos a limpeza aqui desse lixo que está aqui, porque a minha noiva, inclusive, teve dengue através das primeiras chuvas que deu água parada aqui, Demar Santillo. A gente reclama lá na postura. Inclusive, né, lá na postura tem o nome das pessoas, tem o endereço das pessoas que jogam lixo aqui. Essas pessoas que jogam lixo aqui moram aqui na rua PM7 mesmo. Moram na quadra C, lote 16. Essas pessoas que jogam lixo aí, Demar. Então gostaria, se o senhor puder ajudar nós, eu fico agradecido. No mais, uma boa noite, Demar. Fala, comunidade. Sou Demar Santillo, em primeiro lugar eu quero agradecer, porque eu fiz a denúncia do poste aqui de frente, Novo Mundo, e eles vieram. Só que tem um porém, era o poste de frente, Novo Mundo, e de frente ao CCA Morte, que é meu apartamento. Eu fiquei olhando eles mexer, eles arrumaram, o cara olhou, só o poste de frente, Novo Mundo, de baixo eles não olharam não. E tentaram lá, arrumaram com mãe, depois de muito tempo lá deles mexendo lá, eu percebi que a luz acendeu. Mas o outro poste de baixo, de frente ao CCA, eles bem me olharam. Só que quando a noite chegou, a luz não acendeu novamente. Continua tudo no escuro do mesmo jeito. Muito obrigada, senhora. Muito obrigada mesmo. Aqui e unir. Fala, comunidade. Bom dia. Eu sou o morador do Recanto Sol. Queria fazer uma reclamação de um bar espaço VIP que anda acomodando os vizinhos. Esse espaço VIP é um barulheiro de som. Ninguém consegue dormir. Mas o dia o som ligado. Ninguém consegue dormir. Traga a venda entre essas vinhas aqui. Ver o que está acontecendo no chão para baixar esse som. Obrigado, tenha bom dia. Fala, comunidade. A Renata Dino, meu nome é José de Oliveira. Eu moro próximo à rua Eugênio Jardim. Na proximidade dessa rua, na 15, no começo da 15 de dezembro, no final do 15 de dezembro, tem uma casa da família do prefeito. Eles não estão reformando a casa nesse momento. Eles colocaram um guarda lixo, assim, na guarda coluna, assim, tá, um container. Eles colocaram o container em cima da calçada. Pedestre, para poder passar naquele local, tem que passar pela rua, e não em cima da calçada, porque eles estão avisando o poder e colocaram o container em cima da calçada. Eu gostaria de você, o seu programa, ou pedisse alguém para ir lá para dar uma olhada, tirar uma foto, colocar no jornal para mostrar o apito de poder que o prefeito estava fazendo com a reforma da casa da família dele. Muito obrigado. Bom dia a cada amigo, a cada amiga que telefonou. Bom dia. Bom dia mesmo pela participação. A você que telefonou e também aquele que está nos ouvindo. Todos são componentes aqui desse sistema que nós usamos para defender a população e também levar ao conhecimento das autoridades aquilo que acontece na cidade. Muito obrigado pela participação de todos, inclusive os que nos ouvem aí através da internet. O telefone nosso é 3943-9303. Bem, o Zé de Oliveira fala lá da rua Eugênio Jardim, do container, nós vamos levar ao conhecimento da prefeitura para ver como controlar isso aí para evitar perigo para os moradores lá da região. O nosso ouvinte falou também sobre som alto, que a gente vai levar ao sistema de postura da prefeitura. A nossa ouvinte agradeceu aí, ela mora lá entre a CCA Motos e o Novo Mundo, e fizeram a recuperação da lâmpada. Mas quando foi à noite, a lâmpada não funcionou. Pode ficar tranquila que a gente devolve o problema para eles, porque o serviço tem que ficar pronto e tem que ficar bom. E nós vamos buscar novamente. O Anacleto fala do lixo, lá no João 23. João 23 fica ali ao lado da rodovia BR-153, antes de entrar para dentro ali do bairro de Lourdes. Aquele primeiro bairro que tem ali à margem da rodovia é o bairro João 23. E lá ele está dizendo que estão jogando muito lixo. E tem lixo mesmo, muito lixo lá. Falta de fiscalização por parte da Prefeitura Municipal. Afinal de contas, são 2 milhões de reais. 2 milhões de reais que a empresa ganha por mês. 3 vezes mais do que na época do Pedro Sayum. 3 vezes mais. Ele pagava 700, agora são 2 milhões. E veja o senhor, ó, isso aí é 2 milhões agora, porque até julho a Delta ganhava 3 milhões e 400 mil. Não tem lógica para fazer lixão pela cidade. Com dinheiro desse, dá para levar o serviço e fazer bem feito. E não do jeito que está sendo feito. Viu, Anacleto? Nós vamos cobrar a limpeza aí no João 23 e a coleta correta do lixo aqui na cidade de Anápolis. Lá do bairro de Lourdes, a nossa ouvinte também vem trazendo a informação e a gente vai levar ao setor próprio da prefeitura a reclamação feita por ela, a NED, para que a gente possa resolver a questão. E do Polo Centro 1, o nosso ouvinte que sempre fala conosco, ele mora ali atrás da Ering, e ele falando, Caio, quando é que vai chegar aqui o asfalto, anunciar o asfalto, botar as máquinas antes da eleição? Foi uma alegria danada, passou a eleição, a máquina foi retirada. Nós vamos cobrar, viu? Vamos cobrar, fazer o serviço, Porque, afinal de contas, uma prefeitura que vai criar 21 secretarias para gastar dinheiro aí com cabo eleitoral político, eu acho que está demonstrando que tem dinheiro, né? Se tem dinheiro, vão fazer o serviço que a população precisa. E lá no Polo Centro 1 é o asfalto, a reclamação da população. Estamos encerrando o programa Notícias da Manchester desta quarta-feira. Obrigado, Ademar, pelos seus comentários. Obrigado, Edmar Correia e David, pelos trabalhos técnicos. Muito obrigado a você, ouvinte, pela sua audiência. Um ótimo dia para você. Tá chegando a Manhã Colorida com Jojo Maravilha. Bom dia, Jojo. Bom dia, Roger. Tudo de bom para você, meu amigo? Hoje é quarta-feira, dia 31 de outubro de 2012. Vai começar mais um grande programa que leva a marca da Manchester FM.